A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. A gente ressalta muito aqui a pindaíba que vivíamos ali na época do que os nossos dinheiros, eles eram cheios de zeros. Eles eram cheios de zeros, mas eram muito pouco valorizados, né? Os cruzeiros, os cruzados e até as URVs. Walter, você lembra quanto se transformou uma URV em real? Cara, a gente já falou isso nesse programa. 2,425, 2,725. E tudo isso era muito minguado, né? E a gente também se recorda que os nossos pais recebiam os salários nos envelopes pardos ali, que tinham sempre a finalidade certa do dinheiro. Ele era muito contado, né? Meu pai até fazia as contas no próprio envelope. Me lembro muito bem, assim, tanto 20 mil cruzeiros... Prestação da casa. Isso, exatamente, era mais ou menos por aí, cara. Então, e tudo isso tinha ali as providências certas, que eram muito básicas, né, para cada uma das famílias. E unindo essa falta de grana a também pouca oferta de produtos, a gente pode rememorar muito bem o quanto nas nossas casas os bens duráveis, eles de fato duravam, né? Por mais que cambaleassem, os produtos eles tinham que se manter, pois não havia naquela época nenhuma grande rede varejista vendendo coisas a 108 prestações também. Então, logo, uma TV ela tinha que durar muitos anos, para não dizer décadas, como aconteceu na família Moreira de Oliveira. E caso ela não fizesse, ela iria várias vezes para uma eletrônica especializada, no meu caso, Maria Goretti, um dos nossos ouvintes, filho do dono da Maria Goretti, Ricardo Zappio. Muitas vezes, né, a TV foi pra lá e voltava funcionando malemar, digamos assim, viu, Ricardo? Ricardo, teu pai, segundo Alexandre. Nada disso, teu pai quebrou muito galho. Assisti muito Ultraman graças ao seu pai. A geladeira também passava por muitas gerações e, às vezes, apenas com uma troca de borracha da porta ali, que era uma coisa bem comum também, ou carga de gás. Uma bicicleta também, ela não ficava ultrapassada e era descartada semestralmente como ela hoje. Ela aí voltava muitas vezes para a bicicletaria para trocar o cabo de aço, as pastilhas de freio, ou ajustar ali os raios e, por que não, substituir uma câmara de ar nova, que era bem comum também, porque a anterior já estava totalmente remendada ali. Tudo isso era passível de ter um reparo e não facilmente era descartável como é hoje, o Walter. E a gente pode falar então nessa edição do Agente 86, da época em que comprávamos menos as coisas e as consertávamos muito mais? Porque a esperteza, enquanto arma do pobre, faz utilizar produtos destinados para outros fins, como se fosse magicamente criados para uma outra gambiarra também. Muito, cara. Não é verdade? Foi muito feito. Eu me lembro que a minha mãe, ela tinha uma máquina de costura, minha mãe tem essa máquina de costura até hoje. A minha mãe tem uma também, cara. Que você vai no pedal do pé. No pedal, e eu quando era muito criança, eu gostava de ficar brincando do pedal ali, balançando, eu tinha um rolamento grande. Tinha uma polia, correia, uma polia bem grande. Exatamente, uma polia correia. Grande. E eu ficava brincando de dirigir aquela polia, cara. E eu tava no sangue, a boleia do caminho. Quase chorei agora. Se tiver lembrando disso. Porque eu macetei o dedo muitas vezes naquele pedal. Se você botava o pé debaixo do pedal, você fazia um valente rasgo no pé. Pedal, que no caso não era um pedal pra uma criança, né? Era ali um banco mesmo que ficava indo pra lá e pra cá. Enfim, nossas mães compravam o óleo Singer, ou Singer, como quiser, e a gente acabava usando aquele óleo pra lubrificar as rolimãs dos nossos carrinhos. E também botava nas correntes das bicicletas. Era muito comum colocar óleo de soja nas óleo de soja, cara, exatamente. Já tá aí uma das primeiras gambiarras que o moleque já fazia. Existe lata de óleo ainda hoje, Walter, ou é só existe. PET? Existe, eu dou preferência a elas quando eu compro. É mesmo? Porque você põe no porta-mala e às vezes as latas de plástico... Eu comprei um carro, o Alexandre já viu, tá do lado de fora. É uma minivan da Fiat que o porta-mala é na vertical. É impressionante. Então você vai empilhando as coisas. E dá pra levar uma geladeira em pé. Só que o que tá embaixo esmaga. Faz todo sentido, então, cara. Então, latas são muito mais resistentes pra carregar no seu porta-mala. E pra abrir, você abre com a faca, né? Aquela em cima assim, ó. né? Pra abrir. Nunca se usava um abridor. Minha mãe usava abridor. Fazia dois furos. Eu acho que na minha casa nunca teve abridor de latas. Não, cara. Meu pai abria na faca, meu amigo. E pra abrir uma lata de goiabada que você tem na que... Na faca. Mas a lata inteira? Na faca, a lata inteira, cara. Caralho, aquela merda, aquele abridor deve custar uns 50 centavos. Pra você ver. Quando eu falo, você não acredita. A gente usou um monte de outras coisas no lugar de outras coisas. Um clássico, Walter. Estourava a correia da Havaiana. O que poderia se fazer era ir comprar, né? Porque se vende até hoje, acho, nas feiras. Hoje é um domingo, antes de vir pra cá, eu passei na feira pra comer um pastel. E quase comprei uma correia de Havaiana. Porque eles não compram mais. A sua Havaiana começa a desgastar, você vai lá e troca outra. Às vezes nem começa a desgastar, mudou a moda, porque agora eles mudam, né? Antigamente eram só aquelas três clássicas. Antigamente não. Você ficava usando a Havaiana até fazer aquele furo na sola, manja, quando seu calcanhar começava a raspar. Às vezes, eu não sei se era por conta de alguma enzima que saía da pele, ia gastando por cima. Por cima? Aí a parte branca, isso, de repente... encostava na azul. Aí aparecia um furinho que ia aumentando com a cor da parte. Exatamente. E aquele azul ia tomando conta do chinelo. Mas antes disso acontecer, você já tinha trocado a correia três vezes. Já. Quando não tinha trocado a correia, o que, que você fazia? Quando estourava aquele suportezinho da parte de baixo, eu não sei o nome daquele flipzinho que tem lá assim, que é o que segura a correia, né? Deve ser locker. Quando aquele locker estourava, você botava um prego. Como que você fazia? Esquentava o preguinho e furava. Ah, você esquentava? Sim, pra furar mais facilmente a borracha. Não, não. Ou grampo de cabelo também. A famosa Ramona. Eu sabia que chamava, minha mãe chamava de Ramona, grampo de cabelo. Ramona? Consigo lembrar da música do Ramones. Little Ramona? Tava ali uma das primeiras gambiarras a serem feitas. No final do ano... Seu pai, no sorteio lá da empresa do seu pai, ele ganhava roupas, aí trazia uma calça uns 8 números maior pra você. Sim. Aí sua mãe tinha que fazer uma pensa na calça. É. Que nada mais é de você dar uma dobrada, né? Faz uma prega na cintura e dar uma costurada. Tá parecendo que você vestiu um saco, né? Porque todo o restante da calça não é pra medida do teu corpo. Cara... E a barra também, né? Daí fazia a barra, aquela coisa gigante, parecia quase que uma saia. É impressionante a moda de baixo orçamento das nossas infâncias. Era a estética da miséria. Minha mãe fez muita pensa em calça pra mim, e a última não faz muito tempo, não. Já tem uns 19, 20 anos, e eu ganhei num amigo secreto do dono da firma. O dono da firma me deu uma calça da Fórum, cara. Fórum. E ela era tipo dois números maior, assim, né? E eu falei, obviamente entrei pela primeira vez na Fórum e fui lá trocar a calça. Essa marca existe ainda? Acho que existe. É. Fui lá trocar a calça. Aí não tinha nenhuma do meu número, que era muito, muito magrelo mesmo. E aí o cara falou, tem uma aqui, tal, tal, tal, que eu acho que cabe em você. Mas eu tipo tinha que dar dois dobros de valor na troca da calça, né? Eu falei, não, vou ficar com essa mesmo. Minha mãe dá o jeito. Falei, mãe, a senhora consegue dar um jeito nessa calça aqui pra ela me servir? Ela, claro. Foi lá na máquina. Imagina que com a pensa, o logotipo da Ford tinha sumido. Juntou os dois bolsos, manja. Mais ou menos isso, cara. E eu usei aquela porcaria por muito tempo ali, só pra ostentar aquele famoso F. Como a gente dava valor a tanta besteira, né? Exato, cara. Outro trampo que existia, Walter, a faca e alicate, né, você não trocava, não comprava facas, né? Como hoje você compra muito facilmente, afiava-se, né? Eu sempre passava um afiador. Eu afia minhas facas. Mas você... Hoje você tem um afiador na sua casa, né? Antigamente não tinha isso, cara. Antigamente passava aquele maluco com a bicicleta... E tocando uma flautinha. Exatamente. E você afiava ali. Então era um serviço que existia. Trocava-se borracha de... A gente já falou de panela de pressão. Que era vendido na mesma barraca da correia de chinelo na feira. Exatamente. Outro produto que vendia nessa mesma barraca, e um serviço que também eu nunca mais ouvi falar, que é o desentupidor de boca de fogão. Lembra aquela agulha pra desentupir boca de fogão? Você acredita que eu acho que eu tô precisando de um desse? Uma das bocas do meu fogão, ele tá pretejando as panelas. Então... E um fogão novinho, cara. Ah, então vai por mim, cara. Passa na feira agora, já compra uma correia de Havaiana. e um limpador de boca de fogão. Outro reparo que era muito comum era reparar a câmara da bicicleta com um pedaço de borracha qualquer, né? Um outro pedacinho de câmara de ar e com Super Bonder. Você ia lá e você mesmo... Não, câmera não era com Super Bonder. Como não, Walter Resende? Não, tinha a cola Michelin, que era a empresa que fazia o remendo. Você tá maluco, você fez mau uso da Super Bonder. Você, não, mas era resseca a borracha. Você menosprezou a Super Bonder, cara. Não era resseca a borracha. Você tá maluco, cara. Mas é que você não usava só a Super Bonder pura ou usava com alguma outra coisa? Porque você... Ah lá, daqui a pouco eu vou te dar uma dica boa pra você e pros ouvintes. E obviamente a gente já citou aqui, que foi o episódio que deu origem a esse, o esparadrapo no óculos que fazia os remendos ali, né? Esparadrapo no óculos. Era um hit na escola. Era. Porque eu acho que na época os óculos eram uma coisa muito mais cara. Com certeza. Do que hoje. Hoje é caro também, viu? Tem um esse que você ostenta também aí. Eu tenho um que foi comprado em Nova York, mas de um camelô. E como eu tava falando, nesse planeta dos consertos e reparos, no final dos anos 70 e início dos anos 80, o produto que mais revolucionou a vida útil dos outros produtos é a Super Bonder, Walter. Porque a partir dele, as tranqueiras que a gente tinha em casa e as utilidades domésticas, elas não tinham mais a vida abreviada com uma simples queda, por exemplo. E, então eles passaram a continuar as suas sagas ali. E eu me lembro muito bem quando o Super Bonder surgiu na minha casa, que eu achava a coisa mais incrível da face da Terra, aquele tubinho de 3 gramas. Meu pai usava aquela gotinha ali pra remendar a xícara. E daquilo ali, o que acontecia? Você vingava aquela gotinha e depois pra onde a Super Bonder ia? Pro dedo. Pra geladeira. Não, pro dedo era desperdício. Ia pra geladeira e lá ela ficava, lá até que necessitava de um uso de novo. Eu até lembro o espaço que o Super Bonder ocupava na geladeira. Era do lado da latinha de exame de fezes. E, na verdade, as colas num todo, né? Elas eram a solução pra muitos dos problemas do pobre. Porque a de sapateiro... Era pra, a de sapateiro era pra cheirar quando tava com fome. A cola de sapateiro, ela foi usada. Você sabe que faz muito pouco tempo que foi proibido o uso de venda de cola de sapateiro pra menor de 18 anos? Mesmo? Até 6 anos atrás, a molecada podia ir lá e me dá uma cola aí. Mas você tá descalço, moleque. Você vai colar o quê? Colar o estômago de fome. Um amigo meu que ele tende a perder peso há anos. Ele falou que vai começar o regime da cascolac. Tu vai parar de comer, só vai cheirar cola. Foi o maior alucinógeno, inibidor de apetite. Não só de apetite, de frio também, né, coitada? De frio também? É, cara. Olha só, ao invés de eu comprar um cobertor, um edredom, eu vou comprar uma lata de cascola. Já a cola de madeira, né? Cola de madeira ela era utilizada pra quê? Pra fazer cerol, né? Cerol. Cerol é feito com cola de madeira. Ou o substituto que era grude de farinha de trigo. Grude de farinha de trigo. E não só a farinha de trigo que você usava no cerol, você usava pra colar a própria pipa, né? A papelada ali, os papéis e tal. Pois é, e aquilo era uma merda, porque era amido dissolvido com água, e na umidade cria-se uma colônia de bactérias. Então mofava. Ficava grosso também, né, cara? Era uma bosta. E eu tinha um primo que conseguia usar a estética da miséria ao seu extremo. Sabe o que ele usava como grude, cara? Arroz. Antes fosse. Talvez. Arroz cozido, cara. Lembra de uma lenda urbana de uma mulher que pegou o homem na cama com outra e o castigo que essa mulher fez foi colar a mão da mulher que traía ela com o marido, lembro, no pau do cara. Lembro dessa história, cara. Será que essa história vazou pro restante do Brasil ou não? Eu acho que era uma lenda urbana. Era comum os acidentes com Super Bonder, né? De colar o dedo, daí ficar lá, e daí vinham água quente, não, gilete. Uma vez meu pai falou, não, pega a gilete e vai passando no meio aí. Tipo, eu com medo de ficar com um pedaço de um dedo a mais no outro e o outro só no cotoco. Primeira vez que eu tive acesso a um tubo de Super Bonder, eu propositalmente colei meus dedos. Aí. Tinha certeza que aquela cola não tinha magia o suficiente pra unir o meu indicador com o meu polegar. O ouvinte Bruno Menegas disse que o pai dele usava Super Bonder com sal para colar até produtos ferrosos com sal. Segundo ele, o sal potencializa a Super Bonder. Também pode ser usado açúcar, farinha de trigo e de mandioca. Dentre eles, o melhor é o sal. Bicarbonato de sódio acelera a cura do cianacrilato, que é a base da cola. Deixa eu ler o e-mail aqui, é do Fábio Dias de São Paulo. Ele falou que certa vez a geladeira da casa dele parou de funcionar. E segundo a mãe dele, era porque os dissipadores e motor ficam na parte de trás da geladeira e estão sempre quentes. Segundo a mãe dele, a geladeira parou de funcionar porque quilos e quilos de roupas e tênis eram colocados ali pra aproveitar o calor e serem secos. Nessa época de chuva que dá agora em São Paulo, cara, que não seca a roupa de jeito nenhum. As geladeiras não tem mais aquela parte de trás, né? Claro que tem. Eu acho que lá em casa... Te mostra lá onde é o meu varal particular. A cueca que eu tô aqui foi seca nela. Então, aí, quando a geladeira parou de funcionar, o pai dele resolveu abrir o motor pra fazer o reparo, né? E só que esqueceu de desligar da tomada. Abre aspas pro e-mail dele. Meu pai tomou um choque tão grande que perdeu o controle do esfíncter e começou a cagar nas calças. Uma vez. Eu fui trocar a resistência do chuveiro esses dias, quase fiz a mesma coisa. É mesmo? É que eu já tinha ido desabastecido. Ouvintes do Agente em 86, nossa fanpage lá no Facebook está esperando o seu curtir. Aí vocês vão poder sacar o que vai acontecer nos próximos episódios. Dá pra mandar histórias. E se vocês quiserem sugerir também novos assuntos pro nosso podcast, é só mandar um e-mail para falecom@agenteem86.com. .br e fazer isso. O Agente em 86 é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem deu a dica deste episódio, Concertos e Reparos do Passado, foi o Daniel Chagas. O Daniel Alexandre mandou um e-mail, eu vou ler aqui, abre aspas. Na minha casa, eu, meu pai e minha irmã usamos óculos. Apenas minha mãe não é cegueta. E assim como o karma da miopia, outra desgraça que nos assolava era a falta de grana. E quando lembraram alguns episódios atrás que o esparadrapo era quase um reparador natural dos óculos, quase me mijei de rir. Pois houve uma época em casa que nós três tínhamos alguma parte dos óculos consertada com um esparadrapo encardido. Puta que pariu, cara, era isso mesmo, né? Só pra... terrível. Fechar com chave de merda, vai lá, Alexandre. Só pra terminar com a história que eu falei lá, que o nosso amigo nos elucidou aí que o cianoclilato é a base do Super Bonder e ele é acelerado aí pelo bicarbonato de sódio. Depois fui entender bem o que acontece. Na verdade, não é que ele potencializa. O Super Bonder, ele precisa da falta de oxigênio pra funcionar. E o sódio, ele vai lá e ele deixa mais sem oxigênio ainda. Então, uma coisa, é só acelera, não potencializa. Então por que não vem com sódio dentro já da forma original? Já vem um saco de sal cisne do lado. E aí, meu pai tinha um Ford 11.000, um caminhão Ford. Tinha um cisne na ponta. É exatamente aí que eu vou chegar. E a alegria da gente era lavar aquele caminhão no sabadão. Dar uma lustrada no cisne. Toda a família lá e tal. E o cisne era meu, né, cara? O cisne é meu. E tamo lá lavando o caminhão. E eu fui subir no capu pra dar o talento natural do cisne, e eu segurei na asa, adivinha? Plef! Quebrou a asa. Quebrei a asa do cisne. E meu pai adorava o cisne, e eu pensei, agora, ah, pai, quebrou aqui, tudo bem, vamos, sei o que eu vou fazer. Aí daqui a pouco ganhei meu pai com o Super Bonder e o sal. Ele, caralho, falaram pra vai mim... Vai colar ou vai comer o cisne? Aí eu falei assim, não, falaram pra mim que isso aqui, ó, é perfeito. Você bota o sal, bota o Super Bonder com sal e solda. Aí eu falei, agora essa eu quero ver, essa eu quero... Ah, aí você olhou meu pra Deus, cima, meu Deus do céu, me leve agora. Essa eu quero ver. E meu pai gastou todo o tubo de Super Bonder na asa do cisne e mandou ver no sal e... Ficou ali feio, né? Aquela sobra de solda mal feita ali, feia. Ok, lavamos o caminhão, terminou e tal. Então, tá bom. Daqui a pouco, o meu pai ele dava uma volta com o caminhão, acho que pra acelerar a secura do caminhão, né? Sim. Daqui a pouco, a hora que ele chegou, cadê a asa do bicho? Alexandre, volta aí, vê se você acha. Achei porra nenhuma. Isso me lembrou uma vez. Um amigo meu tinha um Jeep. É. O Jeep era mega antigo, assim. Você enfiava a chave, dava partida. Você poderia tirar. Tirar a chave. Foi, botou a chave, deu partida e deixou ali pendurada a chave. E saímos com o Jeep no meio do mato. Parecia que tava no Rally dos Sertões. Exato. Aí a gente chegou na casa dele. Cadê a chave? Tinha caído e num buraco no assoalho, a chave vazou. Vazou do Jeep. Aí, sem desligar o Jeep, se você desligasse, não ia poder ligar mais, porque lógico, não tinha a chave. A gente saiu procurando na trilha inteira. Caçando a chave. É, pois é, procurar a chave. Cara, aquele Jeep deve estar ligado até hoje.